0, favor 0001, direita, radar solo 211. Direita, após solo 211, azul, passo 0, certo. Salvador, azul 4070, Lira. Azul 4070, São Salvador, prossiga no táxi, Alfa Juliette Patiuno, portão 09. Alfa Juliette Patiuno, portão 9, o azul 4070. Papá, bravo, é com o meu, Salvador. Bravo, Eco Romeo na escuta, prossiga. Papapá, Bravo, Eco Romeo. De acordo com a notificação que a gente acabou de receber aqui do CGNA por ligação, eles informaram que o senhor não está autorizado a prosseguir para Campinas nessa rota, pois o senhor tem que fazer uma CHG de rota para seguir a aerovia do Notam ponto a ponto, fixo a fixo. De acordo com o CGNA, essa rota de coordenada não está autorizada até Campinas. O senhor tem que fazer uma CHG de rota. Estamos analisando aqui, discutindo, e vamos dar uma resposta. Só um minuto. Olá, Bravo Eco Romeo. Prossiga. Confirme, não foi autorizado ponto a ponto. Nós homologado RNAS, a rota preferencial é RNAS. Confirme. Sim, eu estou ciente. O CGNA informou, está sabendo que o senhor não é homologado RNAS. Porém, essa rota de coordenada, de acordo com ele, não está autorizada. O senhor tem que prosseguir a rota prevista no NOTAM, porém, ponto a ponto, fixo a fixo. Tem problema, tem a cota ponto a ponto? Negativo, nós não temos aqui. Ok, estamos entrando em contato com o CGNA, o Bravo Eco Romeo. Bravo Eco Romeo. Bafafá Bravo Eco Romeo, prossiga. Alguma posição? Negativo, a gente ainda não recebeu nenhuma ligação do senhor GNA. É, amigo nosso que estava aqui antes, informou para o senhor entrar em contato com o senhor GNA para verificar a rota. O mesmo já está verificado? Nós já solicitamos ao CGNA, agora estamos aguardando vocês. Se a gente vai entrar em contato com o mesmo, assim que a gente tiver alguma posição, a gente chama para cópia. O papapapá branco é por mil. Já foi feito o CHG? Negativo, vai permanecer as coordenadas de acordo com a ITA 111. A gente vai entrar em contato com o CGNA. Tá ok, senhor. Papapá Bravo é com o Romeu na escuta? Na escuta, Romeu. Tem que estar em contato com o FMC Recife, célula do CGNA agora no momento? Você falou para o senhor observar a rota preferencial e fazer uma rota ponto a ponto, já que o senhor não voa a RNAVE. E assim, entrar em contato com a gente para a gente poder ver com o senhor se mesmo a gente chegou lá, ok? Vocês querem que eu execute uma CHG, é isso? De acordo com o CGNA, seria necessário efetuar uma CHG, porque de acordo com ele, a sua rota chega uma hora que dá no oceano. O Papapá Bravo é comigo. A minha rota dá no oceano, então uma hora. Uma das coordenadas daria no oceano, de acordo com o FMC Recife, o Papapá Bravo é com o Romeu. Aí o senhor teria que dar uma olhada nas rotas preferenciais e fazer uma rota ponto a ponto na aerovia que, no caso, teria que seguir. Como o senhor é RNAVE, teria que fazer ponto a ponto, não seguindo na rota. O Bravo é com o Romeu. É, tá ok. Onde está escrita essa informação para a gente ter como balizamento para a gente fazer um relatório depois? Bravo é com o Romeu, tá no Notan, a rota preferencial se encontra no Notan. A rota preferencial está para a RNAVE, eu não sou a RNAVE. Onde está escrito que eu tenho que ir ponto a ponto sem estar a RNAVE? O senhor teria que ir ponto a ponto devido ao fato do senhor não poder voar na rota Lampião Zulu pelo fato do senhor ser a RNAVE. Fazendo a rota ponto a ponto, o senhor iria voar basicamente próxima à rota, sendo que sem interceptar mesmo. Eu estaria voando no eixo da aerovia sem estar na aerovia, correto? Aí a IAS não vai aceitar meu plano porque estou voando nesse da aerovia. Vamos na aerovia porque o senhor não tem como ir balizado devido à questão do RNAVE. Mas fazendo ponto a ponto, creio que o senhor conseguirá concluir na IAS. Entre em contato com a IAS aqui de Salvador e entre em contato conosco, o Papapá Bravo é com o Romeu. Ok. Olá, CNM 303, Coatango, autorização Guarulhos. No 3, sente a guarda de costa. Mandando 6303. Salvador, boa noite, voo 9352, autorização Porto Alegre. O 9352 para Porto Alegre, número 2 cópia, aguarde. Aí, por... Salvador, boa noite, TAM 38 no 5, informação Tango, portão 05, autorização para Guarulhos. O Guarulhos número 3, cópia, aguarde. Aguarda. Copia, P3 no 3. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via peso 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1935 controle, acione 5501 no transponder. P3 no 3, autorizado Guarulhos, 360, peso 1-0, decola 10 com a direita. Dael Leda Motiva, controle 1935, transponder 5531. 5501. 5501, certo. Chegou para pushback, acionamento. Camará. 19352 para Serra Bravo Papa Alfa, copia? Prossiga. Salvador para Serra Bravo Papa Alfa, 340, nível autorizado via rota. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Após Elefa, segue conforme rota. 1935 controle, acione 5472 no transponder. Autorizando 340 Porto Alegre, conforme a rota do plano, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, após conforme a rota. 1935 controle, 5472 no transponder, gol 9352, puxa acionamento 908. Gente, está autorizado no portão 8, chame para o táxi, 9352. Livre chamar a táxi, 9352. 1895 Guarulhos, copia? Afirma, prossiga. Salvador Guarulhos, 340 nível autorizado via Anfeso 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1935 controle, acione 5465 no transponder. Guarulhos no 340, Anfeso 10, decola na 1-0 da El, Leda, Motiva, controle 1935 e aciona o 5465, tá? 3815. Pode sempre para pushback acionamento. Chama nelas, obrigado. Ok, Paulo, Bravo, Eco, Romeu, já efetuou o CHG, está aguardando a autorização. Gente, papapá, Bravo, Eco, Romeu, assim que a gente receber, se for, a gente chama para a cópia. O papapá, Bravo, Eco, Romeu. Tá, mas eu escuto a Bravo aqui. Prossiga. Afirmativo, já está pronto para o estacionamento, para o botão 5. Botão 5, iniciar de imediato. Afirmativo, o operador já está tirando o seguir aqui. Aqui, iniciar de imediato, o 5 chama para o táxi. Aerotaxi, eu vou 9h30. Eu estou na minha de 5 horas e 40, meu B176, até na Campina. Você disse que nós poderia confirmar novamente dados de táxi? 5 horas e 40 de autonomia, B176, alternativa Campina. O 9352 segue táxi até o travesso 06, 9352. Até o travesso 06, 9352. Aguarde. O 2707, sala 36, chama o 211, sala. 211, vai. Salvador, boa noite, azul 2707, virou. 2707, táxi via Alfa e Kilo, posição 4 Lima, previsto no Passo 3. Alfa e Kilo, posição 4 Lima, no Passo 3, 2707. Para o táxi 38151142 a bordo, 3 horas e 40, com fins alternos. 3815, autorizado o táxi até o Ponte Perdão 10 e chame 3895 Ponte Perdão. Índia. O Ponte Perdão da 10 chamarei 3895, tá 3815. É 224 de pouso, vento no 40 graus, 5 nós. Autorizado pouso, chamar 6224. 2, segue o TAN aí à sua frente, ponto espera 3895. Segue o TAN 1895, não pode esperar, 9352. Alô, Salvador, boa noite, Azul Yankee Índia. Azul Yankee Índia, prossiga. Gostaria de solicitar a autorização de reboque da ponte 9 do pátio 1 para o pátio 3, posição número 4, Azul Yankee Índia. Autorizado. Iniciar reporte para... Reporte no através do gate 06, o Azul Yankee Alpha. Reportando através do gate 06, Azul Yankee Índia. Conecte de sala que após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, Tarilho pushback no pontão 4, chame pro táxi. Sempre após o Gol, a retaguarda, está autorizado o pushback de saneamento, que é 313. Salvador, boa noite, o TAN 3815, ponto espere pronto da 10, visão com o colega na final. Ciente, TAN 3815, mantém a posição. Mantém a posição. Azul 2707. 707, prossiga. O sinalizador está chamando a gente para a posição 4, pode ser? Ciente, segue para o 4, Azul 2707. Seguindo para o 4, 2707, obrigado, né? TAN 3815, autorizado, alinha, mantém 10. Alinha e mantém na 10, TAN 3815. Salabá, Brava Corromeu, me escuta? Falando 352, agora número 1 no Ponte Fera, mantém a posição no Ponte Fera. Mantém a Ponte Fera, 9352. Salvador Campinas, 280 nível autorizado, via Rota do Plano, Motiva, DCT Pubave, Cosmo, VHZ, Chomod, Entite, segue conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, Motiva, após Motiva, segue conforme. 11935 controle, acione 5474 no transponder. Alô, Salvador, uma boa noite, o Janeiro 6224. Livrou. 6224, segue Alfa, chame antes da Juliette. Se Alfa vai chamar antes da Juliette, 6224. Ok, o Bravo Eco Romeu está autorizado 280. A primeira pedida será Motiva, após Motiva Pubave, Pubave Cosmo, após Cosmo BHZ, BHZ Somod, Somod em Tite. A subida será da El Transição Leda, curva direita após a 10 e o controle 11935, transponder 5474. Bravo Eco Romeu. Motiva, após Leda, Motiva, após Motiva segue conforme. Chame para acionamento no pátio 3, papapapá, Bravo, Bravo, Eco Romeu. E após o da Mótima e após conforme, Bravo, Eco Romeu, para acionamento. Para o táxi, estacionei 6313, PAB 137, 130, Vena Galeão. Leve 6313, segue via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, Torre em 1, 1895, QNH 10 no 9. Indy Alpha, 10895 no ponto de espera 6313. Yankee Alpha India, na escuta? Alpha Yankee India, na escuta. Mantém através do 08 aguardando, tem uma aeronave que eu prossegui pro portão 7, ok? Ciente, Alpha Yankee India, aguardo na, no portão 08. Alfa Yankee, na escuta, frente. Mantenha a entrada do portão 7 livre, ok? Tem uma aeronave prosseguindo para a mesma. Ciente, Alfa Yankee. Cené 6224, segue via Juliette, portão 7. Via Juliette, 7, 6224. Boa noite, professor 63, zona 3, ponte espera pronto. 743, 13, mantém a posição. Aguarda. 9352, autorizado a decolar, 130 graus, 62 anões. Devo decolar em 9352. O Bravo Eco Romeu está pronto para o táxi. Eco Romeu, está autorizado o táxi, recorte para ingresso no pátio principal. Papá, Bravo Eco Romeu. Vou dar para ingresso no principal, Bravo Eco Romeu. No 3 autorizado, né, Mateus no 0? Aí, Mateus no 0, né, 3 no 3. Autorizado ingresso no pátio principal, segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame Torre 1-1, o noito decimal 95, que legal 1-0-1-9, com voo papá, Bravo, Eco Romeu. Índia Alfa, Torre 1-2-5, graças a Deus. Azul e Alfa Índia, sim. Iniciando o reboque até o pote 3, posição 4 Lima. Formando o velho. Oi. Oi, Salvador, gol 1170. Próxima duna. Gente, 1170, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continuando e aguardando, gol 1170. Xené 6313, vento 130 graus, 62 anões, autorizado decolagem, pista 1-0. Tive decolagem 7-0, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 120 anéis. Teve pouso, Uno 170. Fuxa NR6313, decola aos 48, chama o controle 119, sinal 35. Renato 35, boa noite, 63, 104. É 313. Bravo Eco Romeo, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Alinha e manter no zero, Bravo Eco Romeo. Solo 50, táxi à direita, chama 121 no solo. 21 no solo, obrigado, voo 1170. Outra vez, Papapá, bravo, eco Romeu, vento 120 graus, 612 nós, autorizado a decolar, pistão zero. Decolagem, bravo, é contra. Voo 1170 livrando? Voo 1170 segue via Alfa Chamante da Juliette. Alfa Chamante da Juliette, voo 1170. Bravo Eco Romeo, decola os 5-1, chama o controle, 1-9, decimal 3-5. 7-0-3-5, boa noite. Juliette, portão 10. Voo 1170. Juliette, portão 10, 1170. Solo Salvador, Azul Yankee India, informa o término do reboque. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.